Antena Web Informação. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Comboio descarrilou no sul da Suíça devido a um deslizamento de terras. Um comboio foi apanhado durante a viagem e acabou mesmo por descarrilar. Os primeiros dados não apontam para vítimas mortais, mas as primeiras imagens dão conta de uma grande destruição, não só da composição, mas também do caminho afetado por este deslizamento de terras. A situação aconteceu no sul da Suíça. No momento, como já disse, não há então esse registro de vítimas mortais ou de feridos, mas a situação pode ser crítica, já que tudo se localiza perto de uma ravina nesta cidade da Suíça. Continuam os problemas com o envio de uma composição, digamos assim, de 280 caminhões com ajuda humanitária da Rússia para a Ucrânia. O que tudo indica, as forças ucranianas não estarão a facilitar a entrada destes caminhões, mas a Rússia afirma que o governo ucraniano deu luz verde para que esta ajuda humanitária entrasse em território ucraniano. Os Estados Unidos da América já tinham advertido antes de que esta intenção unilateral poderia sinonimizar a invasão de um país por parte de outro. A Rússia continua a afirmar que foi autorizada e esta questão está agora numa situação de pendência e de tensão. A França deu ajuda militar aos curdos para combater as forças da Jihad Islâmica, que criaram um califado entre o Iraque e a Síria. Depois da intervenção militar e aérea também dos Estados Unidos da América, é a vez da França tomar partido e militarizar as forças curdas para se defenderem da Jihad Islâmica. Uma reação que está a ter, aliás, uma situação que está a ter várias reações contraditórias ou contrárias, já que a questão do Iraque e do Kurdistão, bem como da Síria, estão a ser mais tomadas em conta do que Israel e Palestina, segundo vários analistas e também segundo alguns governos, especialmente da América Latina. Na Palestina já morreram quase 2 mil palestinianos, o mesmo é dizer que cerca de 1% da população da faixa de Gaza, que é 1,8 milhões. Neste momento as conversações continuam, mas Israel parece não estar disposto a um cessar-fogo definitivo. As conversações vão continuar até hoje. A trégua de 72 horas termina exatamente neste dia. Morreu Lauren Bacall aos 89 anos. A atriz de Hollywood teve ontem um acidente vascular cerebral e acabou por não resistir. Depois de ter sido confirmada a morte de Robin Williams, de 63 anos, aparentemente por suicídio, depois de estar a atravessar uma depressão bastante grave, foi agora a vez de o cinema e Hollywood perder mais uma das estrelas. Aos 89 anos, a atriz, conhecida também pelo cinema, teatro e televisão, acabou mesmo por falecer ontem, então, aos 89 anos. Teve um acidente vascular cerebral. Morreu Emílio Rangel. Tinha 66 anos quando perdeu a vida. Foi nesta manhã. O diretor da SIC, quando da abertura desta, em 1992, passou também pela RTP, em 2001. Era um dos nomes mais reputados da comunicação em Portugal, com respeito à televisão. Faleceu hoje aos 66 anos. Já tinha tido problemas antes, relacionados com cancro, neste caso, cancro da bexiga, e hoje a morte foi quem o superou. Emílio Rangel deixou um legado não só para a televisão pública, mas também para a televisão privada, já que a SIC foi a primeira televisão independente a surgir em Portugal. A mesma surgiu em 1957, mas só em 92 os concursos públicos deram resultado e surgiu na altura o terceiro canal, que era a SIC, que foi então liderada por Emílio Rangel. A pasta dentífrica Colgate está a deparar-se com uma situação insólita. Um dos ingredientes desta pasta dentífrica, o triclosan, é afinal um potenciador de aparecimento de doenças cancerígenas. Mas o mais grave é que a dentífrica Colgate já tinha sido advertida para esta situação, mas ignorou os resultados feitos em animais. A Colgate afirma que nos testes que foram feitos com humanos, em mais de 80 testes que envolveram mais de 19 mil pessoas, não houve esta incidência. Mas agora a Colgate, com a sua pasta dentífrica Colgate Total, estará a averiguar os riscos reais desta substância que potencia, aliás, o aparecimento de doenças cancerígenas. No fecho do nosso Entrenamento de Informação, conto-lhe que Marcos Rojo, assim como outros jogadores do Sporting, não vão jogar nesta primeira jornada frente à Académica de Coimbra. Tudo porque os dois jogadores, no caso Marcos Rojo e Slimani, querem sair do clube, mas o Sporting não aceita a saída. No caso de Marcos Rojo, que tomou maiores contornos, a equipa que o quer contratar é o Manchester United. Mas para que o jogador saia, o Sporting exige 30 milhões de euros. O Manchester United só está disposto a pagar 20. O jogador Marcos Rojo, que chegou ao Sporting Clube de Portugal em 2012-2013, quer sair dos Leões. Mas Bruno Carvalho afirma que há questões mais importantes do que os desejos. Há contratos a cumprir e há questões que têm que ser superiores ao desejo dos atletas. No caso específico de Marcos Rojo, ele tem contrato com o Sporting até 2017, pelo que legalmente não pode sair do Sporting, a não ser que rescinda contrato ou que o clube em questão, neste caso Manchester United, pague a quantia da cláusula ou que os dois clubes acordarem. Ao que tudo acontece, o Sporting não está de acordo com aquilo que o Manchester United quer pagar, 20 milhões de euros. Paga, aliás, exige 30. Numa situação idêntica está o jogador Slimani, que também não quer jogar pelo Sporting Clube Portugal, quer ir para outro clube. Mas, para já, não há ainda nada definido. Ao que tudo indica, para já, a direção do Sporting Clube Portugal castigou os dois jogadores por não estarem a ser eticamente corretos com a instituição Sporting Clube de Portugal Futebol SAD. Assim, estes dois jogadores terão que cumprir todas as regras do Sporting Clube Portugal, mas não poderão jogar nem treinar com os colegas. A consequência direta é a perda de forma física, no caso de não haver treino. Os jogadores continuam, todavia, vinculados ao Sporting Clube de Portugal, mas não receberão salário. Já agora, Slimani quer que o seu salário seja aumentado para o triplo, que era o que iria ganhar no outro clube, mas a equipa do Sporting recusa-se a aumentar o salário do jogador só porque este assim o pede, mas, simultaneamente, também não aceita a saída do atleta. E a nossa entrevista de informação fica por aqui, regressa amanhã às 13h25. Boa tarde.